Panorama Agrícola para 30 de abril de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira, 30 de abril de 2012, lua crescente no ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: ler e não entender é faltar com o dever. Confira no programa de hoje o último dia para a entrega do imposto de renda, mercado agrícola e a produção do leite. Informações sobre o Código Florestal e encontro de agroecologia no sul do estado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, um lembrete para você. Hoje é o último dia para você fazer e entregar a sua declaração anual do imposto de renda. Depois de hoje, só com multa. É hora das notícias. Agricultores e trabalhadores rurais de Porto União comemoram importante conquista para o setor. Foi sancionada a lei municipal que aprova a isenção do imposto de transmissão de bens imóveis, o chamado ITBI, para agricultores familiares que adquirem imóveis por meio do Fundo de Terras ou do Crédito Fundiário. O projeto de lei sancionado deu origem à lei que permitirá que os pequenos produtores rurais do município de Porto União não sejam tributados no momento da transferência dos imóveis adquiridos por meio dos programas fundiários. A informação é da FETAESC. Hoje à noite, em Massaranduba, ocorre a final do segundo Festival Regional da Canção da FECARUS, a Festa Catarinense do Arroz. E amanhã, terça-feira, dia 1º, feriado, à tarde e à noite, também na feira ou na Festa Catarinense do Arroz em Massaranduba, há festival de degustações de receitas à base de arroz com o chef Miller. Também durante a Festa Catarinense do Arroz, houve um seminário regional de arroz irrigado do litoral norte catarinense. Tudo isso no município de Massaranduba. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, você ouve a análise de Francisco Hayden, da EPAGRE Cepa, sobre o leite. A produção leiteira em Santa Catarina está em plena entre safra. Segundo estimativas do EPAGRE Cepa, o volume de leite captado pelas indústrias catarinenses no mês de abril de 2012 deverá situar-se ao redor de 140 milhões de litros de leite, aproximadamente 17% abaixo do pico da produção que ocorreu em janeiro deste ano. Essa produção, de modo geral, nesta época do ano, é normal. Ela ocorre devido à perda da qualidade da pastagem causado pelo fechamento do ciclo das espécies de verão. Nesse ano, excepcionalmente, a degradação da pastagem de verão foi mais severa devido à forte estiagem que ocorreu mais intensamente na região oeste, principal bacia leiteira do estado. Apesar disso, a captação estimada para os quatro primeiros meses de 2012 é bem superior à captação do mesmo período de 2011. O aumento pode chegar a 20%. Este crescimento se explica principalmente por dois fatores. Primeiro, pela tecnologia utilizada na implantação e manejo das pastagens, que, de modo geral, tem ganhado importância na gestão da propriedade. Atualmente, essa tecnologia está sendo constantemente aperfeiçoada e cada vez mais adotada pelos produtores do estado. O segundo fator é a complementação das vacas com alimentos concentrados. Em nível de Brasil, no entanto, o crescimento da produção no primeiro quadrimestre de 2012 é muito menor do que ocorreu em Santa Catarina. Se o comportamento da produção nacional neste período. For semelhante ao que aconteceu em 2011, estima-se que o crescimento médio deverá situar-se ao redor de 3% apenas. Desta forma, a menor oferta da matéria-prima em nível de Brasil tornou o mercado firme no início de 2012, apresentando aumentos dos preços médios entre 13% e 20% acima dos preços médios registrados no mesmo período do ano anterior. Em Santa Catarina, os preços do leite pago ao produtor no mês de abril de 2012 variam de R$ 0,63 a R$ 0,93 por litro, com a média de preço fechando ao redor de R$ 0,77 por litro de leite posto na plataforma da indústria. Mais uma vez, os preços médios se destacam como os melhores preços dos últimos anos. Segundo o levantamento do Epagre-Cepa, a tendência para os próximos meses é de estabilidade dos preços, mas com possibilidade de leve aumento, dependendo do comportamento da produção, principalmente no sudoeste e centro-oeste brasileiro, cuja retomada do crescimento da produção acontece geralmente a partir de junho. Porém, não existe consenso entre os compradores catarinenses. Há algum tempo, boa parte dos compradores falam em redução de preço da matéria-prima. Apesar disso, os preços continuam valorizados. O Conselheiro de Santa Catarina, em reunião realizada no dia 19 deste mês, aprovou os preços de referência para a produção entregue em março de 2012. O valor do leite padrão foi estabelecido em R$ 0,66 por litro. E a projeção para o próximo pagamento, maio, foi R$ 0,67 por litro para o produto posto na propriedade e com o INSS incluso. O aumento previsto gira em torno de 2,5%. Outras informações sobre o mercado de produtos lácteos, assim como os preços dos insumos e fatores de produção em Santa Catarina, podem ser acompanhados no site da Epagre. Para mais detalhes, envie mensagem para www.cepa.epagre.sc.gov.br. Câmara dos Deputados aprovou o novo Código Florestal, que agora vai para a sanção presidencial, podendo sofrer vetos. O código aprovado manteve a necessidade de recomposição de mata nas áreas de preservação permanentes, as APPs em torno de rios, com até 10 metros. O novo código mantém as atividades agropecuárias iniciadas até 22 de julho de 2008 nas APPs, mas as demais regras de replantio da vegetação foram excluídas. Para quem não desmatou e para as situações futuras, as faixas de proteção variam de 30 a 500 metros em torno de rios, lagos e nascentes, conforme seu tamanho, e encostas de morros. As multas por infrações ambientais cometidas até 22 de julho de 2008 serão suspensas a partir da publicação da nova lei, enquanto o proprietário que aderiu ao programa de regularização ambiental estiver cumprindo o termo de compromisso ajustado. O novo Código Florestal determina a suspensão imediata nas reservas legais de atividades em áreas desmatadas irregularmente após 22 de julho de 2008. Outra medida prevista no texto aprovado permite a continuidade de atividades agro, silvo e pastoris, de ecoturismo e turismo rural, que já existiam em APPs até 22 de julho de 2008. Esses locais serão considerados áreas consolidadas. Em relação aos pequenos proprietários, até 4 módulos fiscais, foi mantida a regra que permite constituir reserva legal apenas com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008. Além disso, vão contar como área de reserva legal para essas propriedades os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas de outro bioma. Uma outra informação para você: encontro regional de agroecologia em São João do Sul, quinta-feira, 3 de maio. Produção de base ecológica como fonte de renda para a agricultura familiar, experiências com sementes, produção e comercialização. Encontro promovido pela IPAGRE, de agroecologia, com apoio das prefeituras de São João do Sul e Praia Grande e do SC Rural. Informações adicionais no 48 3539 0147. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.